Pet Select, então, mais uma vez, estamos aqui com o 25º episódio do Download News, trazendo para vocês notícias dessa semana de 15 de fevereiro de 2009 e algumas outras notícias estranhas que aconteceram recentemente. E a partir dessa semana, principalmente, vocês vão começar a perceber que elas estão cada vez mais previsíveis, já que nossa sessão Download Impresso está prosperando, né? Vamos agradecer aos colaboradores do Download, a equipe Download Impresso, que está fazendo um ótimo trabalho essa semana. Todos os redatores, revisores e criadores de banner. Muito bom, parabéns a todos eles, tá foda. E essa nossa frequência de notícias, né, a frequência que nós esperamos alcançar ao longo de todo o ano agora. E pra sempre, né, cara? É, no carnaval a gente vai continuar assim. Não pensem, todos vocês, colaboradores, fazedores de banner, que a barra vai ficar mais leve no carnaval, porque não vai. Oh, de forma alguma. Mesmo porque vocês são gamers e gamers não curtem carnaval. Exatamente. Gamer aproveita o feriadão pra ficar jogando mais, mais, mais. Claro. E vamos então à nossa lista de lançamentos dessa semana. Que tá bem fraquinha, né, cara? Ah, nada, cara. Assim, tem umas coisas boas e tal. Digo em quantidade, pelo menos. É, sim, tá mais fraco em quantidade mesmo. Pra início de conversa, né? Multiplataforma pra 360 e PlayStation 3. Nós temos Street Fighter 4. Uhul! Aê! Gratíssimo, velho. Cara. Manda o Hadouken aí, André. Bota o Hadouken. Porra, Fred. Que terá também sua versão para computador. Sim, aguardem sim. Aí. E diga-se de passagem, já foi avaliado pela IGN e recebeu um maravilhoso 9.1. Olha só, cara. Muito aê. Bom. Fantástico. Palmas para a nossa equipe de análise de lançamentos da semana. Mais uma vez nós temos GTA IV, The Lost and Damned, aquele mesmo que nós lemos semana passada. Uhul, super legal isso. Que beleza. Se aparecer semana que vem, eu vou ler também, sabe? É, não, normal, a gente já fez isso com vários jogos. Ah, ok. E também temos para Xbox 360 Race Pro. É um jogo produzido pela Simbin, publicado pela Atari, exclusivamente para 360. Que bonito. Ele usa a engine Lizard, que é a versão graficamente melhorada da G-Motor Engine. E parece que ele não foi muito bem avaliado, então que se dane tudo isso. Para PS3, nós temos, além do Street Fighter, Disney Singer. High School Musical Free Senior Year. Olha só, cara. Caraca, velho. Sing It é uma série famosa de karaokê. Uhum. Senior Years, tipo, eles não desistem de lançar versões novas, né? Ah, não, mas esse Senior Years é esse novo filme que teve. Tá informado, hein, André? Ah, eu sei, pô. High School Musical eu sou muito fã. Eu tenho que dar um desabafo, cara. Vocês que assistiram High School Musical e acham que isso é um musical... Não, não é. Não é um musical. São um bando de idiotas que cantam do nada. Querem ver um musical de verdade? Vai assistir aquele filme do Johnny Depp. Porra nenhuma, esse filme é uma merda. Sweeney Todd? Vai se fuder, bom pra caralho. Ruim pra caralho. Bom pra cacete. Vai que é um musical de verdade, vai assistir Tenacious D and the Pick of Destiny. Oh my god. Ah, esse é legal. Se você gostou de Sweeney Todd, pode assistir High School Musical, que você vai gostar dele. Não é mesmo. A propósito, vamos sair em um Brutal Legends com a dublagem do Jack Black do Tenacious D. Sim, sim. Lembrando aí os ouvintes, saiu no Download. Se você não sabe disso, shame on you. Você deveria saber, porque o site Download está aí burning hard com várias notícias legais. Eu espero que o Kyle Gass faça uma aparição também, seria legal. Para Nintendo Wii, nós temos Cradle of Rome, que é uma série de puzzles que teve sua versão para Nintendo DS também. E temos Disney Sing It, High School Musical 3, que teve para PlayStation 2 também, já vou falar isso uma vez. Ah, além disso, temos também Battle Rage. Ao que tudo indica, é um jogo de shooter em terceira pessoa com robôs gigantes. Tem batalhas com raivosos, né, cara? O máximo que eu posso deduzir. Talvez esperamos que seja, né? Porque se for, tipo, mais um jogo de Miyamoto, sei lá, plantar rosas, vai ser bem estranho. Não fale mal de jogos de rosa, porque aquele Flower tá muito bom. Eu não tô fazendo nenhuma alusão a nenhum jogo específico, não, sabe? Tô fazendo a todos os jogos estranhos da Nintendo, que, na verdade, são bons, mas são estranhos. Tipo assim, a gente gosta de falar mal, mas se a gente jogasse, a gente provavelmente ia gostar. Droga. Cara, tipo Animal Crossing, eu reconheço que o jogo é excelente, mas é bom falar mal, entendeu? É legal. Exatamente, cara. Eu me sinto bem falando mal dele. E olha só como que essa semana tá quente. É, rufem os tambores. Uhul! Nós temos um lançamento para PSP. Caraca! Uhul! Isso aí, nós temos Brine, Can I Really Be the Hero? Né? Não! É. É um jogo aguardado, na verdade, para PSP, tá? É um jogo de aventura em 2D. Que é um spin-off da série Disgaea, famosa série de RPGs em 2D, estilo anime, que é muito famosa, muito bem conceituada, bem legal. Fred, quero zoar ninguém não, cara, mas se é pra PSP, com certeza é aguardado, porque só sai um jogo a cada 2 semanas, pô. É, aguardado não por mim, né? Ele não é aguardado, ele é aguardadíssimo, entendeu? Além de ser um jogo pra PSP, ele é bom. Olha. Quer dizer, ele parece ser bom. A capa dele é um pinguim empunhando uma espada. Ah, velho, não, com certeza é bom. Porra, muito bom. Então, porque, cara, a parada é a seguinte, ele é um spin-off da série dos Gaé, mas pelo próprio título dele, você pode perceber que ele é um spin-off de comédia, assim, ele não foi feito para ser um título sério. O objetivo principal do jogo parece ser você encontrar ingredientes secretos para Ultra Dessert, ou a sobremesa suprema, pra Etna, que é um das personagens, acredito eu. Que bonito. Legal, né? Cara, não existe aposta errada se envolve pinguins e espadas. Não tem como dar errado. Previsão do Rick, cara. É. Pra Nintendo DS, nós temos Fire Emblem Shadow Dragon. Olha, veja você. Fire Emblem é um RPG tático. Clássico. Eu acho que é o primeiro RPG tático da história. Pode ser mesmo. Sim, sim, pra Nintendinho. Esse é um remake do primeiro Fire Emblem, que foi pra Nintendinho mesmo. Uh-huh. Ele já foi lançado em agosto no Japão e foi lançado em dezembro na Europa. Vai estar sendo lançado agora na América do Norte. Ele possui alguns avanços gráficos, óbvio, né? Pô, Nintendo. E aproveita as duas telas do DS e o modo online. Se fosse um remake do Nintendinho sem avanço gráfico, ia ser puta que pariu, velho. Acho socar Nintendo. Depois de Chrono Trigger, nunca se sabe, né? É verdade, cara. É verdade. Temos também Dragon Quest V. Olha que beleza. Uma boa semana para RPGs de DS, hein? É, olha só. E Moomin, The Mysterious Howling, que teve sua versão PS2, eu não faço a menor ideia do que seja. Dragon Quest V? Cinco. Eu jurava que eu tinha lido em algum lugar que ele ia ser adiado. Não, o 9 foi adiado. Ah, o 9. Dragon Quest 5, Hand of the Heavenly Bride. Cara, que nome mais épico, né? Tipo, é, nossa, velho. Mão da noiva celestial, caraca, velho. Eu lembro que o 10 chegou a ser anunciado antes do 9. Nossa, velho. Mas é estranho. Peraí, gente, tem Dragon Quest 9, certo? Sim, o 8 saiu pra PS2. O Dragon Quest V, ele se trata do personagem principal já mais velho, 20 anos depois do primeiro, já casado com família. O que, que ele tá fazendo no 9? Provavelmente muda o personagem. Ah, tá, é bom mesmo, porque senão fica meio esquisito isso. Para PC, nós temos Warhammer, Dawn of War 2. Confiram no nosso vídeo no site da MTV, fizemos a preview do jogo. Vejam lá, tá bem legal, tô apostando aí nesse jogo, cara. Parece que vai pegar uma boa parte do público aí, principalmente a que não curte muito esse gênero. Isso vindo do André é uma boa coisa, porque ele não curte muito esse gênero. E André, você apanhou horrivelmente do Pablo, certo? Cara, foi, eu apanhei horrivelmente, mas a única vez que eu ganhei dele, ele não gravou. Então. Ah, viu, André? Oh, falando que o Pablo manipula todas as imagens? Mas isso não tira o fato de que você explodiu um barril sem ninguém. Não fui eu! Esse gameplay que a gente tá colocando na MTV tá gerando discórdia. Toda vez que alguém participa dá um problema, né? Ah. Porque o pior é que várias pessoas estão olhando você jogar, né? Então você joga coisa errada. É, temos também Mystery Case Files, Return to Ravenhearst, o que quer que seja isso? Alguém sabe? Deve ser algum adventure, né? Parece pelo título. Ok. E Penumbra Collection. Penumbra é massa. Penumbra é muito bom. Saiu 2 episódios, esse jogo dá muito medo. Ele usa tipo física de Half-Life 2, aquela parada bem dinâmica assim, pra resolver puzzle. E tá muito legal, tá muito foda. Pera aí, ele é um jogo de puzzle? Ele é um jogo de suspense, terror com adventure e puzzles. É muito legal. Puzzles. Você joga Tetris, aí cai a peça ensanguentada. Não, são estúpidos. Puzzles do tipo fazer, pensar, raciocinar pra resolver as paradas. É tipo o jogo da memória, tá ligado? Ah, é, eu sei, você tá me enchendo o saco. E então acaba aqui a nossa lista de lançamentos pra essa semana. Vamos começar então com as nossas notícias. Rick, por favor. Foi anunciado que o Guitar Hero Metallica vai ter uma participação especial do Lemmy Kilmister. Olha, do Motorhead, que bonito. Motorhead, sim, isso é legal. E ele diz assim que se sente honrado de participar, mas que o James do Metallica ainda é mais alto do que ele, né? Tipo, mais importante do que Lemmy. James e o Lemmy, ele tem uma história que assim, eles são amigos mesmo, mas eles já tem um histórico de discussões idiotas e coisas do tipo, né, cara? Esse é o primeiro convidado especial que é anunciado, né? De repente pode esperar outro, já que no jogo vai ter trilhas sonoras de outras bandas, como Alice in Chains, Judas Priest, Foo Fighters e até System of a Down, velho, cara. foda, caraca. Tava pensando outro dia desses, podia ter Chop Suey pra Guitar Hero. Oh, velho. E olha, cara, só se... a chance. Eu acho que é essa que vai ter, não é? Ela parece ser aquela música tipo Holiday in Cambodia, aquela batendo o tempo todo, que assim, eu acho legal de tocar na guitarra. E outra coisa, o Lem tá bem estrelinha, né, cara? Porque ele também vai ceder a voz pro Brutal Legend. Ah, é? Brutal Legend vai ser muito bom. Se o Sérgio Tanque aparecer nessa porra, velho, eu vou ficar maluco. Ok, próxima notícia, Diego, por favor. Uma notícia sobre Half-Life. De fãs para fãs, um grupo fez um vídeo de uma adaptação da série. O nome do vídeo é Escape from the City 17. E teve sua história extraída do Half-Life 2, episódio 1. É como se fosse contando a história de um grupo de sobreviventes no meio dos incidentes. Sim. E, cara, tá muito bem feito, tá muito bem produzido, assim, cheio de efeitos especiais, né, Diego? Ele conta a história de dois rebeldes que tentam escapar da cidade. Tá muito fiel à história do episódio 1. Então, o vestuário, são bem realistas. Eles criaram aqueles soldadinhos com máscara da Combine e eles fazem aqueles barulhinhos. Ó, oh, aqueles... Quando você mata eles, sabe? Muito legal, tá muito maneiro. O som também das armas, né, igualzinho, tá? Mas aqui a pergunta, isso aí é o que é iniciativa... De fãs. Tá sendo financiado por alguma coisa. Não. Ah, não sei se tá sendo financiado, mas é de fãs. O vídeo foi até publicado no Steam. Depois que eles publicaram o vídeo, a Valve chamou eles e tal, eles conversaram. Jura? Rick, mas é aquela parada, tipo assim, eles são fãs, mas tem fãs e fãs, né? Com certeza, eles já são designers, programadores, sabe? Caras formados e tal, que... admira muito a série, resolvi fazer alguma coisa em cima dela, né? Tem fã de Zelda que se veste de Link, tem fã de Zelda que faz aquele jogo lá do Legend of Princess, né? Pois é, tem fã de Zelda que só põe o gorro do Link Verde e vai mexendo no MSN, tem aquele que se empenha, sobe na vida, né? Isso mesmo. Claro. Bom, tá aí o link aí embaixo pra quem quiser ver. E legal é que agora a gente coloca links do próprio download, isso é muito bom. É, André, a próxima notícia então, por favor. O GTA Chinatown Wars, exclusivíssimo aí pro DS, que vai sair no dia 17 de março, mês que vem, já tá em pré-venda na Amazon. E se você comprar o jogo na pré-venda, você vai ganhar um carro bônus dentro do jogo. Olha que coisa fantástica. Caraca. Olha só, eu tô muito animado com o Chinatown Wars, velho. Eu acho que vai ser foda. Qual é a pretensão diferencial dos outros GTAs? O diferencial é que provavelmente ele vai ter muita coisa com a Stylus, né, com a tela de toque, não sei. Os gráficos também estão legais pro DS. Eu acredito que, assim, eles vão tentar reproduzir o máximo possível a sensação de um GTA normal no DS, né? Embora, como a gente pode ver, ele não vai ser totalmente terceira pessoa, ele vai ser mais isométrico, mas tô apostando muito no Chinatown Wars, tá parecendo muito legal pelas fotos. E eu acredito na Rockstar. Foi o Paulo também, que disse que esse é um Yakuza bem feito? Não, o Yakuza bem feito seria o novo GTA. Ah, tá, que ia se passar no Japão, né? Que, por sinal, cara, ia ser muito foda. Ah. Ia ser legal, né, cara? Tinha assim, um ano novo pra série, né? Ah, pois é. Sim, outra coisa, André. Esse carro seria o quê? Um carro bônus? Seria mais um carro passando na rua ou você ia começar com ele ou alguma coisa assim? Não sei, deve ser algum carro pra você ter na sua garagem. E não fala qual é o carro, não, né? Acho que não. Ah, mas já é alguma coisa de você, pô, de graça, né, cara? Já que eu vou comprar... É um incentivo pra você comprar antes, agora. Comprar na pré-venda geralmente é bom, né, cara? Às vezes eles vendem mais barato, às vezes tem coisinha a mais. Verdade, às vezes vem com erro também, né? Ah, mas aí tem update, pô. Porra, aquelas coisas pra colecionador mesmo, né? O Pablo deve comprar isso aí. Bada também. Ok, a próxima notícia que eu tenho aqui é que fizeram uma pesquisa por toda a Europa que concluiu que videogames fazem bem para crianças. Olha que bonito. Ah, olha só que legal. O parlamentar da Holanda, Tony Manders, disse o seguinte: videogames não são perigosos na maioria dos casos e podem contribuir para o desenvolvimento de habilidades importantes, se referindo ao estímulo que poderia ter a criatividade, a coordenação motora, aos reflexos que... Tudo bem que estamos falando do parlamentar, ou sei lá o que porra, de um país que tem drogas legalizadas e prostitutas na vitrine, mas tudo bem. Ah, cara, mas qual referencial que você quer pegar? O outro país zoando. Que o sindicato de taxista quer proibir GTA porque um cara na Índia tomou uma facada? Não, eu tô zoando. Tipo assim, eu já tinha lido pesquisas assim que falavam dessa parada que os jogos aumentam seus reflexos e, cara, com certeza é verdade, velho. Isso é muito real. Não, e coordenação motora, total, tipo... Total, velho. Guitar Hero, velho. Seguinte, comecei a jogar Guitar Hero no Easy, eu morri em Slow Ride, a primeira vez que eu joguei, cara. Isso é inacreditável, porque hoje em dia eu olhar aquilo, eu consigo imaginar por que eu morri, sabe? Assim, a coordenação motora desenvolve de uma forma tão grande que é inacreditável o limite que você chega com o jogo. Exato. Nossa, cara, isso é surpreendente. E o reflexo também. Assim, quando eu não sabia jogar Guitar Hero, eu não conseguia computar as notas que estavam descendo. Era um bolo de um monte de coisa brilhando, caindo na minha cabeça. Não é que você também vai, tipo, jogar Guitar Hero e depois fazer a leitura dinâmica de um livro, mas, tipo... É tipo o que o Fernando disse. isso, né? Que você vai jogar Nintendo Wii, você vai fazer uma cirurgia, né? É, mas tipo assim, isso é um exercício pro seu cérebro, sabe? Então claro, é muito bom. Eu acho que isso exercita principalmente concentração. Também. É porque é aquela parada que a gente falou, né? O estado de nirvana. Que quando você consegue fazer 100% na música do Guitar Hero, nem percebe, né? Quando eu zerei God of War no Very Hard lá. Sim, eu zerei, obrigado por perguntarem. Ah, parabéns. É, isso é a terceira vez. Cara, que fala cara, o Fred vai falar isso por todo sempre a mim agora. Oh, mas você não tem noção da dificuldade que foi, cara. Eu vi o Ares caindo e eu não acreditei que eu tinha feito ele cair. Você usa 120% do seu cérebro, você tira força de onde não tem pra vencer, sabe? Impressionante. Uau. Isso. É, o objetivo principal dessa pesquisa é evitar alguns pedidos de proibição de jogos em território europeu. Bom, como a gente já falou várias N vezes sobre GTA e Carmageddon na época, né, cara? E por que não EverQuest? Ah, é. Muitos jogos sofrem um preconceito muito grande. Eles imaginarem que jogo tem que ser coisa pra criança, lançam o que não é, como lançam filmes que não são infantis, obviamente. Uh-huh. E aí eles falam, pô, isso aí tá muito violento e tal, tem que proibir isso. Não tava tendo essa mentalidade de que, ah, é, pode lançar um jogo que é completamente voltado pro público adulto, e crianças não deveriam jogar eles. Essa pesquisa tá tentando disseminar isso, né, e estimular a participação dos países da União Europeia no programa PEG, que visa classificar os jogos de acordo com o seu conteúdo, ao invés de simplesmente proibi-los. Uhum. É que eu acho que é uma história muito grande. É outro fato curioso também que o levantamento indicou, é que a média de idade dos jogadores no solo europeu é de 33 anos de idade. Exato. Não são crianças que jogam, são a maioria. Jogos estão envelhecendo. Olha só. Então, Rick, por favor, complemente com sua próxima notícia. Ah, legal, porque olha só. Foi proibido, foi tirado da estande de vendas da Amazon.com um jogo que, apesar dele ser classificado M, né, for mature, ele conseguiu passar aceitação social e acabou sendo proibido. É o Rape Lay, que é um simulador de estupro, velho. Meu Deus! Oh, caraca! É, mas o jogo, ele é até antigo, tipo assim, ele foi lançado em 2006 no Japão e ficou por lá, sabe? Só que recentemente ele veio parar, ele começou a ser acessível aqui no Ocidente, tanto que estava sendo vendido no Amazon.com. Depois de umas denúncias e tal, eles tiraram de vendas. Aí fica a pergunta assim, pô, GTA você mata, você rouba, é, cara. E pode vender, mesmo assim, tendo mature e tal. Esse também é um jogo assim politicamente incorreto e criminoso. Esse jogo tá quebrando todos os tabus possíveis. Vamos ver se é possível. Eu tô abalado com isso. No Japão, eles têm arcade pra tudo, né? Imagina um arcade pra isso daí, sabe? não imagino. André, qual aquele jogo que a gente jogou na sua casa lá, eu sei, Gabriel, que você tá dentro de uma casa cheia de gente drogada, você tem que espancar os caras pra sobreviver, são detetives. Ah, Max Payne. Não. É. Ó, seguinte, primeira pessoa. Ah, Condemned. Partindo pra essa lógica, Condemned também não poderia ser jogado porque você comete crimes. Assassinatos, né, porra? E é assassinato frio, cara, porque você pega um pedaço de pau e você surra o cara até a morte. Ó. Os caras do Condemned são drogados de uma maneira que eles vão te matar se você não matar eles. Então é aquela parada, cara. Tá tentando te matar. Então isso nem é tão controverso. Ah, mas você não sabe. Isso é um simulador de estupro lá. Você tem que fazer isso com a sua super vilã, sei lá. Aí... Não, mas não é. Deixa eu terminar de contar a notícia, então. Tá, beleza. Porque, olha só. É, tipo, no Japão é super comum simuladores de hentai, sabe? Ah. De sexo, não sei o quê. Só que nesse caso, além de você estuprar a mãe e suas filhas, você depois tem que perseguir elas e fazer elas abortar o filho. Que isso, cara? Que isso, cara? E aí depois, no extra, quando você faz 100%, você tem que esfaquear ela até a morte, beber o sangue depois. É isso? Não, como é que é? Tipo, aí que eu não sei mais, assim, que cara, pensar. É, tipo assim, será que tem um limite sobre, tipo, de delitos que você possa cometer num jogo de videogames? Apesar de não ser real, você realmente não está machucando ninguém. Cara, isso é muito, muito, muito difícil mesmo, velho. Sei lá, cara, o meu raciocínio é que, tipo, é só um jogo, mas também... O cara que teve a ideia de fazer isso, ele foi uma pessoa inteligente, porque ele sabe que existem muitas pessoas japonesas reprimidas por causa dos fortes proibições familiares que existem lá, entendeu? Ah. Esse cara pensa, velho, de verdade. Esse cara pensa e pensa muito, né? Pouco não, sabe? Ele tenta atingir um público sinistro aí com isso. Só que, assim, tenta imaginar o perfil do cara que tá jogando isso, que sabe, pois iniciando esse jogo. Eu não cumprimento o cara desse, não. Não aperta a mão dele, não. Ô, Fred, aí que tá, tipo, eu adoro assassinar pessoas em GTA, mas eu não sou uma pessoa perturbada, velho. Sinceramente, não gostaria de jogar, mas eu acho que o cara que gosta de jogar isso, ele também não deve ser uma pessoa perturbada, não sei. O maior problema que eu vejo, né, é nem isso, assim, no jogo ele foi, digamos assim, censurado, né, sofreu uma censura já. Só do fato dele ser proibido na venda no Amazon.com já é um fator que denota isso, né? Porque ele foi vendido durante um tempo e depois foi retirado das vendas, após uma reclamação e tal. Mas aí, né, acaba descredibilizando, digamos assim, outros jogos que também são... que envolvem delitos pois e que são à venda, entendeu? Mesmo porque no Amazon.com tem filmes pornôs à venda, entendeu? Tem coisa assim. E aí a gente fica sem saber, né? Tipo assim, mesmo sendo marcado para um público maduro e tal, e que ninguém vai te obrigar a comprar, vai comprar quem quiser e tal... Será que é pra proibir esse tipo de coisa? Pois é, cara. Tem um limite pra isso, sabe? Na minha cabeça, e seguindo os meus princípios, eu gosto de pensar que não. Cara, eu não sei. Eu não gostaria de jogar um jogo desse, mas eu, sinceramente, não tenho como julgar alguém que goste, porque eu gosto de matar pessoas. Entendi. Eu também acho assim, André. Eu também penso assim, sabe? Mas aí vem outra dúvida, né? Será que um jogo desses, sei lá, ajuda a expressar uma pessoa que queira fazer isso e acaba impedindo que ela faça mesmo? Ou incentiva, tá ligado? Ah, cara, é muito complicado, assim. Caraca, velho. Digam aí, leitores, o que vocês acham desse assunto tão polêmico. Vale pra gente, estaremos acompanhando os comentários que vocês vão mandar pra gente. É. Então, próxima notícia, né? De repente, espero que seja uma mais leve. Por favor, né? Não quero ouvir agora. Sobrou pra mim. É, criaram um simulador de churrasco em família no domingo. Yes! Saca? É tipo, abaixar um pouco a tensão. Continuando com o clima pesado aqui, né? A Midway se foi, pessoal. Ela tomou um fatality aí, né? Caraca, velho. Finalmente. Pois é. Não finalmente de tipo, ah, que bom, mas finalmente porque ela já tava em processo há bastante tempo, né? Processo de falência. Descanse em paz. É, verdade. E, poxa, cara, ela tava produzindo aquele jogo lá do Vin Diesel, né? O Wheelman. Aham. Tava com gráficos bem legais e tal. Um propósito interessante, né? É, o Vin Diesel aqui, por sinal, já nos surpreendeu no mundo dos games. Acreditem vocês quiser ou não. Ele já fez um jogo muito bom na época do Xbox. Chronicles of Riddick, que é Escape from Witcher Bay, é muito bom mesmo. Bom, ganhou a revelação do ano na GameSpot. Sim, sim. E, segundo a fonte ligadas à Midway, eles confirmaram que a companhia ela teria passado o direito de publicação do jogo para outra empresa. Uhum. Tem fortes chances de ser a Ubisoft. Olha só. Olha só. Tem grandes chances da Ubisoft ela usar a marca Driver, que ela comprou da Atari em 2006 e vai renomear o jogo. Ah, filho. Pois é. Driver é uma série em falência, né? Só o primeiro que presta. É. E assim, mais como simulador de carro do que, né, um jogo onde você é um detetive ou sei lá o que. É, verdade. A rede Gamefly, ela já registrou até a ficha do jogo com o nome da Ubisoft como distribuidora. Vamos esperar aí, né? A boa notícia é que o jogo, pelo menos, vai ser lançado. É verdade. Mesmo com outro nome, a premissa do jogo vai continuar a mesma. Mas, assim, vocês acham que a Ubisoft vai conseguir carregar bem a franquia Mortal Kombat? Não, não. Ela só vai pegar esse jogo. Mortal Kombat tá com o futuro incerto ainda. Ah, tá. Ok. Uhum. André, próxima notícia, então, por favor. Bom, essa semana foi uma semana muito boa pra trailers, né? Acho que o Fred vai falar sobre um outro jogo, é? Né? Nossa, se foi. E nessa sexta-feira 13, vejam vocês, além do novo filme do nosso querido Jason Voorhees, foi lançado um novo trailer de Resident Evil 5, trailer mais completo até agora, com mais cenas do jogo, né, mostrando cenas tanto de gameplay quanto de cutscenes. Cara, que trailer. Que trailer, né, velho? Puta merda. Uma coisa que eu notei nesse trailer, que eu não tinha notado ainda nos outros, é que puta sincronismo labial que tá, viu? Tá muito bom. Corrigindo aí, usei o erro dos anteriores, né? Pô, com certeza. Não, pô, dublagem, cara, é uma parada que a gente pode ver que Resident Evil evoluiu muito, né? Pô, muito. Se você for pegar até no 4, assim, tem alguns personagens que estão bem ruimzinhos. O próprio Salazar é uma merda a dublagem dele, mas... E lançou aquele terrível rumor da mulher de capa com a máscara e tal... Que, pra mim, eu tive duas possibilidades. Eu acho que 90% de chance é a Jill e com 10% de chance é a Claire. Cara, eu nem pensei na Mulher de Capa. Tipo assim, eu vi ela, ah, legal, Mulher de Capa, ok. Eu acho que é a Cheryl, hein? É, pode ser a Cheryl também. Mas sabe por que é uma pessoa conhecida do Chris? Porque o Wesker fala, ele fala, veio nos ver, estamos aqui de novo, uma parada assim. Aí ele fala assim, nós estamos aqui. Ele fala, ah, você é muito lento. Isso. Muito acho foda, que o cara, cara é muito escroto, né? Tá muito foda. Cara, eu achei muito legal o design daquele carinha que aparece no barco. Cara, dele, ele é meio esquisitinho, assim, sabe? Achei muito foda, velho. Parece que ele tem um olho esquisito, né? É, ele tem uma boca grande, assim, sei lá. Quem é aquele cara? Ele nunca apareceu antes, não, né? Se já apareceu, deve ter sido só como citação mesmo. Resident Evil tá tomando uma tática agora que, assim, tá certo, ele deixou de lado um pouco do terror e do suspense, não sei o quê, mas ele tá começando a ter uma história muito envolvente, que é o principal atrativo da série, velho. Com certeza, assim, personagens fodas, né, cara? Personagens carismáticos, assim, que você... gosta, e tô bom mesmo, tô esperando grandíssimas coisas aí de Resident Evil 5. Tô maluco pra jogar, infelizmente vou ter que esperar a versão de PC, mas é... Falando aí em trailers, né, temos no Download, né, notícias quentíssimas sobre o aguardadíssimo God of War 3. Acho que o exclusivo mais aguardado da Sony. Com certeza, certo? De longe, né? Nessa semana, tivemos duas notícias bombásticas sobre o God of War. Uma é que vazou uma matéria na internet de algumas páginas de uma revista fazendo uma entrevista exclusiva com God of War. Com God of War? É, com os criadores. Ok, com os criadores. Kratos sentado lá, né? Olha, eu vou matar Zeus, eu vou tirar essa. Que droga, cara. Ok, uma entrevista com os criadores da série God of War, em que eles falam sobre algumas novidades do terceiro, mostram algumas fotos, entre elas, uma novidade que eu achei, assim, muito, muito boa, eles confirmaram que em God of War 3 o Kratos vai continuar com as habilidades do último jogo, olha só. Isso é uma coisa que eu não sei, porque assim, velho, ele tá muito motherfucker no final do 2, sabe? Não, mas sabe qual é a parada? Tipo assim, todo jogo tem que ter a desculpa de ele perder as habilidades do início. Todo jogo, sabe, que tem a continuação e tal. E tipo, eu acho que ia ser muito estranho ter essa desculpa naquele início. Ah, não, assim, beleza, naquele início não, eu acho que poderia ter um capítulo ali com o Kratos motherfucker. Então assim, ele poderia perder o poder dele de novo. Eu acho que seria melhor, porque uma das coisas mais legais que eu acho de God of War é você começar fraco e ir pegando os poderes. Você ia evoluindo, né, cara? Chega assim, por exemplo, chega a Gaia e fala assim, olha aqui, Kratos, eu vou precisar de seus poderes, parte deles, pra poder abrir um portal de lá, tá ligado? Ah, droga, é, realmente. Aliás, se a Sony quiser mais ideias, cara, pode mandar um e-mail pra mim, porque, né, você tá ouvindo o Download. Aí, ó, rick.download.com.br, se vocês, sabe, tiverem travados aí na história, não saberem o que continuar, né, manda pro Rick. Aí. E a habilidade foi divulgada, que ele vai conseguir controlar certas criaturas. É, eles montaram no Ciclope. É, controlando o Ciclope. Ele enfiava a espada no Ciclope e ele batia. Esse é o sistema de funcionamento do Ciclope, na verdade. Ele tem duas correntes, assim, fincadas em cada lado do peito dele e o cara fica em cima controlando ele, saca? Tem tanto que quando chega os inimigos em cima de Ciclopes com você, é assim mesmo que ele tá, né? Você geralmente tem que tombar eles antes pra poder tombar o Ciclope. Cara, acho isso interessante, cara, você começar a ter coisas pro Kratos montar, sabe? Eu dar um lance novo na jogabilidade. O interessante é que, além de no combate, isso vai ser usado pra puzzles também. Mais criaturas pra se controlar, além do Pegasus de God of War 2, que descansa em paz ele, coitado. Coitado, né, velho? Porra. Kratos é o único herói de videogame que eu não teria amizade, sabe, se fosse The Real, ele... os aliados do Kratos morrem, cara. Ele mata ele, ou sei lá, tá ligado? Nunca soube. Ele não tá nem, cara, aliado pra ele, é o cara que vai demorar mais pra morrer, entendeu? Cara, eu só sei que eu tô esperando o momento que eu vou tombar um titã em God of War 3. E tá confirmado que terão deuses como chefes também, então provavelmente você vai enfrentar. Não, cara, espero muito enfrentar Hades. Acho que vai ser uma batalha bem legal. Apolo. Ele aparece, né? Além disso, eu achei bem legal que saiu fotos naquela revista. Tinha silhueta de um cara com asas no inferno. E essa mesma foto é mostrada como extra em God of War 1. Se você zerar no Very Hard, sim, eu zerei, obrigado por perguntarem. Uma possibilidade de continuação da história que eles criaram. Que o Kratos tem um irmão que morreu e agora quer vingança com ele, tá no inferno. Achei ridículo a história quando eu li lá, sabe? Mas parece que eles vão levar ela adiante. E se isso vai acontecer, eu acredito que eles vão fazer uma coisa boa também. Os caras têm amanhã. Tem sim. Ó, sei que pode parecer cedo pra dizer isso, mas depois de ver o trailer de God of War, eu tô começando a querer dizer. 2009 é o ano do PlayStation 3. Sim, e outra coisa bombástica, né? Como o Rick disse, saiu o trailer de God of War 3, mostrando o gameplay, mostrando, assim, gráficos excelentes, mostrando um sistema de luta muito legal, alguns golpes diferentes, algumas armas diferentes, que nem aquelas duas luvas gigantes com um leão na cara. Muito legal aquela arma, que né, cara? Foda, né? Que trailer. Que trailer, que, né? Você fica embasbacado pelo fato de que o sangue não tá tão bem feito, velho. Ou seja, aquilo não é CG, filho da puta. É legal, assim, a emoção daquele trailer, que tudo lá é maior que o Kratos. O centro centauro deve ter uns 3 metros de altura, sabe? O Ciclope, sei lá, 4, velho. E o Kratos vai quente, vai correndo na disposição, isso, meu. Isso. O cara despaqueia o cara, sabe? Não tá nem aí. Uhum. Como tem muita cena de close, né, do Kratos e tal, tu vê ele muito de perto, a respiração dele, assim, aí dá aquela visão meio panorâmica e se vê aquele exército na frente dele. Aí, cara, eu fiquei meio mal de me sentir na pele do Kratos, saca? Tipo, caralho, olha só o que eu tenho pela frente ainda. A matéria que vazou e o trailer do God of War estão aí no site, no Download também, você pode conferir aí se você ainda não viu. Com certeza. Então, o nosso Download News, episódio 25, vai ficando por aqui e Mission Failed, You Died. Mas a risada maquiavélica aí, Diego, ficou legal na última. Aê, eu queria dizer uma coisa antes de terminar. O único ser que já derrotou o Kratos foi o Abicão. Eu tenho um screen disso. Verdade. Ah, é verdade, é verdade. Caraca, velho. Que droga, não vi isso não, tá aí. Não, eu tenho aqui. Pera aí.